Obrigado, até a próxima. Esses foram The Wanted, The Wanted, The Wanted. Como é que o pessoal pode escutar o som de vocês aí, anuncia na internet? É só entrar no site www.thewanteds.com.br. Tem o MySpace também, myspace.com.br. E aí tem as músicas para escutar, para baixar, para vocês conhecerem aí, valeu? Também comunidade no Orkut, é só procurar The Wanteds. Vamos lá, valeu, obrigado. Muito obrigado, The Wanteds. Tradicional salva de palmas aí, porque eles estão saindo do palco. Uhul! E agora com vocês, o momento do protocolo novamente. O Grito Rock 2010 América Latina, o maior festival integrado da América Latina inteira. É isso aí, muita empolgação. Realizado pelo Massa Coletiva, pelo Circuito Fora do Eixo, pela Abrafim e pelo Toque no Brasil. Em uma parceria com a Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Coordenadoria de Eventos Culturais, ao Departamento de Apoio à Economia Solidária e à Câmara Municipal dos Vereadores, através do seu presidente, Lineu Navarro, que com muito esforço nos ajuda a realizar esse evento. Apoiam também a Rádio Fiscar, a Target, o Fora do Eixo São Paulo, com os coletivos Enxame de Bauru, Colmeia de Araraquara, Amerê de São Paulo, Roca Live Sorocaba, Guerrilha Gig de Franca, uhum, e Edith Cultura de Bragança Paulista. Uhum. Transmissão na web rádio no canal 2 do portal Fora do Eixo, foradoeixo.org.br. Jovem Palerose, sua discoteca de radiofônica. Tem uma mensagem pra todo mundo aí. Você falou que a gente tá transmitindo ao vivo na web rádio Fora do Eixo. Estamos transmitindo ao vivo em FM também na Rádio Fiscar. Ali 95,3 FM para toda São Carlos e região. E também www.radio.fiscar.br. Salve para todos os queridos ouvintes ao redor do mundo. E continuando aqui nossa programação do Rico Rock 2010 da América Latina, eu tinha anunciado há um tempo atrás que teríamos atrações, além de 16 shows em 2 dias, a discotecagem radiofônica, a mostra de vídeo clarão, a feira de cultura e economia solidária e a feira de trocas musicais. Teremos agora o grupo de teatro Urucum, não, Grupo Urucum de Teatro Experimental, do coletivo Colmeia. Queriam apresentar um esquete, uma intervenção aqui pra gente agora. Agora é com eles. Aqui na frente, todo mundo venha conferir.